te encontrar. Estrela primeira do meu céu, princesa tu és. Revela o teu rosto, tira o véu. Custa te encontrar. Um despertar puro, encantador. Te espero amanhã, chegando lá em seu Salvador. Balanço, você vai.